segura Marcos Conveniência, depósito top gela do amigo Marcos. É nóis, tamo junto. Eu não aceito o que você fez. Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau. Olho no olho, coração acelera. Veja nossos filhos, você vai abandonar. Amo eles e sou feliz com você perto de mim. Amo eles e sou feliz com você perto de mim. Paredinha Magno Transporte, equipe Escuela Som. Estoura nós, estoura nós. Siga o JHD Produções. Bora! Eu não aceito o que você me fez. E você pensa que é fácil dizer acabou e tchau. É assim não, hein? Olho no olho, coração acelera. Veja nossos filhos, você vai abandonar. Eles e sou feliz com você perto de mim. Amo eles e sou feliz com você perto de mim. Haja paixão no coração. Segura frigorífico Souza, Juca, Bexão de Cia, Farmácia Multi.